Opinião Espírita. A obra é dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então é uma obra compartilhada. E também psicografada por dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Então nós temos aí, selecionamos para hoje, então, para abrir o programa, o texto denominado Decisão. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1.000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas lamas a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer aqui e agora, a critério do eu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de harmonia, eu enfim posso dizer, bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Dia 31, último dia do ano. Missão cumprida. Cumprida. Né? Nós comentávamos do programa em Piracicaba que a nossa agenda toda foi cumprida em 2017. Então nós temos que agradecer a Deus porque tivemos essa oportunidade e cumprimos com os nossos compromissos. E a nossa agenda para 2018 também já está comprometida até o mês de dezembro, até o final do mês de dezembro. Então, a nossa tarefa, ela se renova sempre. E é bem resumida a nossa tarefa. Emmanuel, ele define semeia e passa. E é isso que nós fazemos. Nós vamos semeando a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. E esse evangelho, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Né? Então, fazendo um plágio aí com a grande poeta, nós damos um bom fim de ano, um maravilhoso 2018 para todos os nossos ouvintes. Veja que Emmanuel e André Luiz nos trazem nesse texto a importância, né? Eles ressaltam, asseveram a importância da decisão. E nós vivemos o momento agora, especialmente, é claro que a decisão é todos os dias, como o próprio texto nos diz, todos os minutos, todos os segundos. Mas esse momento, né? Esse período de virada de ano, nós temos a impressão de que um ciclo termina e que começa um outro ciclo. E a gente inicia esse novo ciclo com as energias renovadas, com um ânimo renovado. É um momento importante para a gente falar sobre decisão. Porque, segundo o que aparece aqui no texto, o fato de, talvez, em função do estágio nosso hoje na Terra, ser bom ou não depende de uma decisão racional. Eu, particularmente, acredito que os espíritos superiores não passam mais por essa necessidade de decisão. Porque acredito que, na medida em que você evolui, você não vê mais a possibilidade de não fazer o bem. Não existe mais essa opção. Não existe mais o vacilo, né? Não existe mais essa opção. Eu vejo, quando a gente vê alguma reportagem, tem um site muito interessante que eu quero aproveitar para indicar aqui para os ouvintes, é chamado Só Notícia Boa. Então, sonoticiaboa.com.br. É muito interessante, é um site de notícias, é uma agência de notícias, mas que só noticia coisas boas, boas ações de indivíduos. Né? E numa dessas histórias, a gente viu lá uma entrevista com um senhor que havia achado uma bolsa com uma certa quantia de dinheiro, um senhor muito humilde que trabalhava no metrô, ele achou uma bolsa com uma certa quantia de dinheiro, e devolveu essa bolsa, foi até o departamento de achados e perdidos ali de onde ele trabalhava e entregou a bolsa. E o repórter perguntou para ele, mas por que que você fez isso? Ele disse, mas eu não entendi a pergunta, né? Como assim, por quê? E está certo. Mas como assim, por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque era o certo, né? Porque eu tinha que fazer. Na verdade, é este o motivo que deve... É a única atitude que ele podia tomar. É a única atitude. Quer dizer, ele não tinha uma outra opção. Ele não tinha que pensar, será que eu faço isso? Ah, mas se eu não fizer isso, esse dinheiro pode me ser útil para esta ou para aquela finalidade. Eu preciso tanto. Será que não foi Deus que me mandou esse dinheiro na forma dessa bolsa? Começar a achar justificativa para ficar, né? Pois é. Mas aí ele teria que decidir entre o certo e o errado para ele. Só que ele não teve que decidir, ele naturalmente agiu como devia agir. E eu acredito que quando nós evoluímos em espírito, isso também se faz naturalmente, a gente não percebe. Por isso que os espíritos superiores, eles não vivem a angústia da escolha. Porque vejam que toda escolha gera uma angústia, não gera, Luiz? Quando você tem o caminho A ou o caminho B a seguir. Principalmente quando você não está preparado para essa decisão, né? Pois é. Eu queria enfatizar esse tópico. Justamente. Você tem lá o caminho A e o caminho B a seguir. Aí você escolhe o B. Aí é claro que no caminho B você vai encontrar algumas dificuldades nesse caminho, algumas pedras no caminho. E você pensa, ah, se eu tivesse escolhido A, aí sim eu teria sido feliz. Porque você não viveu o A. Nós só sofremos o resultado das escolhas que nós fazemos. Se nós não escolhemos, nós não sofremos. Isso é, eu não sofro pelo caminho A, que poderia ter sido, na verdade, muito pior. Mas existe essa angústia da escolha, então, por não saber o que vai ser melhor para você. Então, quando Emmanuel e André Luiz nos falam aqui sobre decisão, ele fala sobre essa angústia da decisão. Mas que vacilar diante da decisão é sinônimo de fraqueza. Então, é necessário escolhermos um caminho e seguirmos este caminho. E quando nós sabemos qual é a coisa certa a fazer, como sabemos o que é bom e o que é mal, e nós sabemos disso, não sabemos, Luiz? Onde está escrito a lei de Deus, Luiz? Isso aí é uma coisa muito natural, né? A nossa consciência, ela registra as leis de Deus. E os espíritos são muito claros, o espírito de verdade, ele é muito taxativo. Amai-vos e instruí-vos. Quando nós nos instruímos, nós nos municiamos de informação. Entende? Então, por exemplo, você quer viajar para Florianópolis. Você vai lá no Google, pega o mapa, você examina as possibilidades de você viajar para Florianópolis. Você pega preço de viagem de avião, você vê horário de voo, você pega preço de passagem de ônibus, você vê todas as formas de chegar em Florianópolis. E examina o mapa, você vai de carro, examina o mapa, você vê os caminhos que tem a seguir, você vê os pedágios que tem. Então, você vai municiado de informações. Você não tem surpresas na viagem. Isso te dá segurança. Lhe dá segurança. Né? Eventualmente, tem um imprevisto? Ótimo. Você se preparou. Há um imprevisto? Tome uma decisão. Né? Então, quer dizer, nós temos que fazer exatamente isso. Quando eu operei do coração, a minha esposa ficou muito impressionada porque a minha pressão estava 12/8 quando eu subi, que a enfermeira me deu. Para o procedimento. Para o procedimento. Inclusive, ela comentou isso comigo depois de 3 anos da operação. Ela dizia, eu fiquei boba. Eu digo, boba por quê? O que eu tinha que fazer antes da operação, eu fiz. Eu selecionei o médico correto, eu selecionei o hospital correto. Eu fui conferir o que o médico falou através da enfermeira-chefe, né? Conferi, bateu o que ele me falou. Então, eu fui tranquilo. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora dependia deles. Pois é. O médico receita um remédio, o que cabe a nós? Tomar. Na hora certinha. Isso. O médico diz assim, olha, você tem que fazer caminhada 1 hora por dia. O que cabe a nós? Fazer a caminhada. É, exatamente. Agora, se a gente faz aquilo que... A nossa incumbência, né, realmente temos que ficar com um espírito tranquilo. Porque não depende mais da gente. Correto. É uma coisa natural. Eu vi uma reportagem sobre... abdômen sarado, né? Aí eu disse assim, puxa tanquinho. Vida. Barriga de tanquinho. Isso, tanquinho. Né? Eu disse, puxa, legal, vamos ver se... Aí quando eu fui ver os exercícios que tinha que fazer, eu digo assim, isso não é mais para mim. Não dá. Né? Não dá. Então eu vou me conformar com o meu abdômen do jeito que proeminente. Tá. Isso, vai dar uma melhoradinha com o que eu dá para fazer. Agora... A gente tem que ser bem realista. Informado e realista. Realista, né? Você vai tomar as decisões que dá para tomar de acordo com as circunstâncias que te envolvem. Né? Agora, nós não podemos lamentar porque não temos informação. Pois é. Né? Porque isso é uma coisa que está à nossa altura e depende do nosso esforço. Pois é. Então, nós temos que nos esforçarmos para ter a informação. E com relação à vida... A doutrina espírita nos propicia isso tudo. Existe, pelos meus cálculos, aí, uns 40, 50 mil livros espíritas que falam sobre o reino de Deus, que Jesus só disse assim, o meu reino não é desse mundo. Só isso. Só isso. Pouco, né? Nós sabíamos isso, até lá, quase nada. E contou aquela parábolazinha do rico e do Lázaro. Isso. Então aquilo lá nos dava uma pista. Hoje não, nós temos o nosso lar, nós temos as mães do Chico, tudo no cinema. Então, nós temos condições de entender perfeitamente a vida espiritual. Aí, quando a gente lê aquela passagem que Jesus disse assim, cultiva o tesouro que a traça não rói, nós temos condições de entender e nós temos condições de escolher. Então, para nós, não é sacrifício nenhum cultivar o tesouro que a traça não rói. É questão de inteligência. Não é questão de sacrifício e renúncia. É inteligência. Por que eu vou cultivar um tesouro que quando eu bater as botas eu não levo? Eu tenho que cultivar um tesouro que quando eu desencarnar eu leve e quando eu voltar eu traga junto comigo aquilo que eu acumulei. É questão de inteligência, não é questão de crença. Se transformou num conhecimento. É. E trazendo ainda a sua referência, Luiz, que você fez sobre a realidade, também devemos aplicar essa visão, né? Na vida financeira, falando aqui de tesouros que a traça rói, que a traça não rói, por exemplo, se nós muitas vezes nascemos numa família humilde, sem muitos recursos, com os recursos suficientes ali de alimentação, de moradia segura, né, nós estudamos, conseguimos um trabalho digno, trabalhamos, temos um salário. Não é realista, talvez, você almejar a mesma vida que um milionário tem. Porque talvez, né, não seja possível para você alcançar aquele cargo, aquele recurso que ele tem. Em termos salariais, eu vou fazer um curso, eu vou me formar em tal coisa, ainda assim, será que eu vou conseguir viver aquela vida? Então as pessoas muitas vezes hoje, sobretudo com o advento da internet, das redes sociais, elas observam muito a vida das outras pessoas, acreditando que elas se realizariam se tivesse uma vida parecida com aquela. Isso sempre existiu. Agora se tornou mais evidente, né? Antigamente era com os artistas de cinema, né? Aquele glamour do cinema que, na verdade, mas a vida verdadeira daqueles artistas muitas vezes era terrível, né? Ô Wilson, você vê, você foi muito feliz aí com a sua comparação e foi claro, né? A gente segue o caminho A. E aí, se tem algum percalço, você diz assim, por que eu não segui o caminho B? Né? Quando a gente não sabe o que teria sido o caminho B. Então, na realidade, enquanto você entende a finalidade dessa vida, aí você aplica a sua sabedoria com relação àquilo que é possível e aquilo que não é possível. Quando você almeja viver uma coisa que está no campo de outra pessoa, você já está se candidatando a ser infeliz, né? Você tem que, na realidade, raciocinar da seguinte forma. Quais são as minhas possibilidades? O que são possibilidades? A gente sabe que materialmente você tem limitações físicas, você tem limitações de orçamento, você tem limitações de espaço, você tem uma porção de limitações. Então, se você almeja atingir um objetivo com os recursos que estão à sua disposição, a saúde, o espaço, as condições financeiras, você atinge aquilo e você faz um objetivo exequível. Porque o grande problema que tinha nas empresas é que elas estabeleciam, às vezes, aqueles chefes que diziam assim, eu sou durão. Aí almejava um objetivo intangível. Que ninguém conseguia alcançar. Ninguém conseguia alcançar. Aumentar em 300% a venda. Aí, não tinha nem condição de produzir. Exatamente. Aquilo. Então, na cabeça daquele cabeça pequena, ele se botasse um número lá nas alturas, ele conseguiria o máximo possível. É como a cenoura que se coloca na frente do burro, né? Isso, exato. E ele vai sempre... Não vai alcançar nunca aquela nunca. Cenoura. Então, o que acontece? Ele cria uma equipe insatisfeita, desmotivada, né? Então, um dos principais pontos que existe nessa área é você estabelecer objetivos atingíveis, que exijam grande esforço, mas que sejam exequíveis, que sejam possíveis de se atingir. Porque aquilo ali gera uma conquista, gera uma satisfação. Nós só estamos nesse mundo para evoluir. E você, na primeira leitura, alguma coisa que você colocou, exatamente. E nós evoluímos passo a passo. Nós não evoluímos aos saltos. Né? Então, nós temos que estabelecer objetivos que, de passo em passo, nós possamos chegar lá. Luiz, dê alguns exemplos. A gente está agora aqui na virada do ano, né? Tempo de muitas definições para o próximo ano, de planejamentos para o próximo ano. O que seria, para o nosso nível evolutivo, assim, objetivos exequíveis? O que nós podemos esperar para o ano que vem, de fato, que possamos alcançar aquilo para que depois tenhamos aquele sentimento de tarefa realizada, concluída? Então, eu me aposentei para viver a doutrina espírita, né? Então, um dos objetivos para 2018 eu já atingi. Eu estabeleci com todas as casas espíritas uma agenda de sorte que eu possa cumprir mensalmente as palestras durante todo o ano. Para atingir esse objetivo, eu preciso de dinheiro para pagar gasolina. Então, eu tenho que administrar o meu salário, de sorte que eu tenha condições de atender as necessidades básicas da minha família, os anseios da minha esposa, né? As necessidades dos meus filhos de acordo com as minhas possibilidades, e eu possa fazer essas viagens numa boa. Né? Então, nós temos que estabelecer um objetivo que nós possamos viver 2018 felizes. Não adianta nada eu ficar estabelecendo... E perturbado, né, depois. Exatamente. Estabelece um objetivo lá, mas aí se imagina, perturba. Imagina, por exemplo, 2018 eu quero conhecer toda a Europa e América. Eu quero divulgar o Espiritismo na Europa. Na Europa. Eu quero... Primeiro que eu não vou nem ser convidado, né? Os caras nem me conhecem. Né? Então, eu vou estabelecer uma coisa num parâmetro que não é da minha alçada. Nós temos que entender o seguinte, nós temos que fazer todo o bem na comunidade que nos cerca. Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel que fala. Com os recursos de que dispomos. Com os recursos que nós dispomos. Se a espiritualidade te seleciona para você trabalhar na Europa, vai acontecer um evento que te envolva numa possibilidade de ir da Europa. Uma pessoa que você vai conhecer. Exatamente. O plano espiritual, ele manipula os recursos que ele tem. A nossa tarefa é uma só. Eu vou me preparar e vou estar à altura de que, se o plano espiritual me convocar, eu estarei à altura de cumprir aquela convocação. Né? Então, essa é a nossa parte. E veja que, para nós, espíritas, é muito fácil, muito tranquilo. Você cumpre as suas agendas de palestra, você cumpre as apostilas do Vadimeco. Eu estava acabando de falar para o Wilson. Sim. Nesse períodozinho aqui que teve esses feriadinhos, que a gente não está fazendo as palestras e tal, eu fiz 4 apostilas. Né? E isso é legal, por quê? Porque eu disponibilizo uma coisa que Kardec preconizou. Quando você efetua uma apostila, você faz o quê? Você pega todos os trechos existentes de um mesmo assunto e reúne num só lugar. De vários autores, vários espíritos. Uma surpresa minha, eu fiquei surpreso, mas foi legal. Eu fui fazer a apostila sobre os essênios. E aí eu descobri que Emmanuel e Leon Denis têm opiniões divergentes. Eles divergem. Divergem, entendeu? Então isso nos permite entender que esses espíritos elevadíssimos já divergem. Então nós não precisamos nos diminuir ou achar que nós não sabemos nada quando a gente diverge de alguém. Então são opiniões e pensamentos que você emite de acordo com o nível que você chegou. Não tem mágica. Eu só vou conhecer a verdade quando a verdade surgir à minha frente. Isso com relação a todos os assuntos. Quando a gente atinge a verdade, nós atingimos um paradigma sobre aquele assunto. Então nós temos que nos esforçar sempre. E em nos esforçando, nós vamos propiciando a outras pessoas um horizonte. Tem um amigo que mora em São Paulo, e uma ocasião eu tinha a minha chacrinha encharqueada, tinha o fusquinha da minha esposa, eu convidei para vir passar essa época de fim de ano e tal, ele e a esposa, ele ficou lá encharqueada na minha chacrinha. E eu emprestei o Fusca para ele. Ai, ele adorou. Para ele aquilo foi uma realização. Era um cara simples, um cara bacana, mas muito. Foi o cara que praticamente impulsionou o meu trabalho, o Vadimeco Espírita. Então eu me considero devedor eterno do Jamil Bizim, o nome dele. E ele então me adorou por causa disso. Tal. Quer dizer, esse bem material me propiciou um bem espiritual. Porque propiciar isso para o Jamil Bizim, para mim, foi uma ação espiritual. Porque aquele homem poderia produzir muito mais no seu retorno a São Paulo. Então, essa pessoa está aqui agora em Santa Terezinha. E aí, o Jamil falou para ele entrar em contato comigo. Eu disse assim, olha, na União tem palestra. Ele ontem esteve na União, assistiu o nosso amigo Sérgio Aguiar. É. E ele então escreveu assim para mim. Puxa, estive lá, que casa maravilhosa. E aí ele disse assim, e o palestrante excelente, o Sérgio Aguiar, parecia palestrante da federação. Entendeu? Então você veja. Propiciar o bem, propiciar a felicidade de alguma coisa, é coisa simples. E eu vivo repetindo aqui, se existe uma coisa que é essencial que nós tenhamos, chama-se boa vontade. Exato. Quando nós temos boa vontade, a gente faz chover. Todo o universo conspira, né? É isso a nosso aí. Favor. Duas frases aqui do texto. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida, isto é, tem que ser apontada para uma coisa, unicamente decidiu aquilo, foca naquilo ali e segue em frente. E ele diz aqui, progresso é fruto de escolha. Olha que interessante. Para progredir é simplesmente escolher pelo progresso. Então eu escolho permanecer como estou ou escolho progredir. Por exemplo, para o ano que vem, dá para a gente pensar em muitas mudanças e muitas decisões simples e alcançáveis. Ontem, conversando com um amigo lá na União, com o Rubens, um abraço lá para o nosso amigo Rubens, que sempre nos acompanha aqui também, e nós falávamos sobre o livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz fala sobre, na verdade, o orientador espiritual de André Luiz naquela obra, ele fala sobre a postura de voz, sobre a importância da gente adotar um volume adequado de voz, que o volume da voz deve ser medido simplesmente o suficiente para que a outra pessoa ouça o que a gente está falando. Que acima disso, ela pode prejudicar o ambiente, tornar o ambiente violento. Então, por exemplo, essa pode ser uma resolução de ano novo. Então, o ano que vem, eu vou treinar, exercitar para falar mais baixo. Né, para falar com mais carinho, porque de repente eu estou falando até as coisas certas, mas da maneira errada, né, num tom de voz violento, e isso está me prejudicando. Essa é uma coisa que a gente pode alcançar. Sim, uma outra coisa, eu vou falar menos. Talvez, porque quantas vezes a gente não responde alguma coisa de primeira, quando alguém fala, você já responde. E às vezes a gente cala quando devia falar. E, pois é, né? É totalmente o oposto. Né? Cala, fica conivente com alguma coisa, com um erro muitas vezes, quando devíamos nos manifestar com muito carinho. Então talvez, com amor, né, na verdade. Então talvez sejam essas mudanças simples, mas que se nós nos atentarmos, focarmos a nossa atenção sobre elas, a gente já vai conseguir construir o progresso, né? E um ano novo certamente melhor e mais feliz. Vamos divulgar agora a campanha para a leitura e estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas, o Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos agora para uma mensagem. O Vinícius vai colocar para a gente ali uma mensagem, né, Vinícius? Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. É uma linda prece na voz de Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, tudo que eu tenho, Só não pode me faltar a fé. A fé que nos renova a esperança. Esperança sempre em dias melhores. Para o segundo bloco do programa, nós selecionamos aqui, olha, no primeiro bloco nós falamos sobre decisões. Agora a gente vai falar um pouco sobre tempo. E para isso, nós selecionamos aqui uma mensagem do Espírito Irmão X, extraída da obra Pontos e Contos, psicografada por Chico Xavier. O nome da mensagem é Ano Novo. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa na celebração do Ano Novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa lauta, riam-se os jovens e as crianças, enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou: Nova existência, meu filho, é qual o ano novo? Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento, que restringe a circulação dos valores, como o perdulário, que os dissipa, olvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na Terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem-no. O tempo, os loucos, matam-no. Os maus envenenam-no. Os indiferentes zombam dele. Os vaidosos confundem-no. Os velhacos enganam-no. Os criminosos perturbam-no. Riem-se dele os pândegos. Os mentirosos ridicularizam-no. Os tolos esquecem-no. Os ociosos combatem-no. Os tiranos abusam dele. Os irônicos menosprezam-no. Os arbitrários dominam-no. Os revoltados acusam-no. Aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor, e ninguém pode subverter a ordem de Deus. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem olvidares o dever, convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se, o tempo espera. O primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingires a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia de acertar. Lembra-te de que o tempo ensinará aos ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos, esclarecerá os velhacos, perturbará os criminosos, surpreenderá os pândegos, ridicularizará os mentirosos, corrigirá os tolos, combaterá os ociosos, ferirá os tiranos, menosprezará os irônicos, prenderá os arbitrários, acusará os revoltados, compensará os trabalhadores fiéis. Calou-se o venerável ancião. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se, rematando: "Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas." Nesse instante, à maneira do homem cheio de esperanças que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento. Que bonito, né? Que bonito, que texto lindo. E é realmente isso, né? Você recebe um recurso e você tem à sua disposição um período para usar aquele recurso que você recebeu da melhor forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter certeza absoluta, se a gente não tem, nós temos que perguntar, nós temos que questionar, nós temos que buscar, mas nós temos que ter certeza, né? Então, se nós não temos, o primeiro passo que nós temos que dar é buscar essa certeza. Né? Se você tem dúvidas, se você não acredita na vida após a morte, não acredita na reencarnação, para e estuda. Porque você vai estar aplicando o seu tempo da forma mais correta que tem, é definindo rumos. O que você não pode é partir daí nessa dúvida e ficar dando cabeçada por aí. Então você tem que definir, você tem que eliminar essa dúvida, como diz o texto. Você não pode partir assim ao léu e dando cabeçada e ficando assim naquela dúvida. Se eu fosse por A ou B, você vai ficar eternamente rodeando e não vai avançar. Então para e estuda, questiona, pergunta. Não, nós abrimos todo esse programa sempre a perguntas. Faz 3 meses que não surge uma pergunta. Né? Então que pergunte, porque nas perguntas você elimina as dúvidas. Eliminando as dúvidas, você tem um objetivo, você tem uma direção, você não tem mais dúvida, você sabe o que fazer. Então aí você já vai começar a aproveitar o seu tempo. Você não vai perder tempo andando em direção errada. Então isso é o principal ponto da nossa existência. Findo isso, eu sei o que eu quero, eu sei por onde eu vou, eu sei que não vou por aí, caminhe. E o nosso caminhar é muito simples. É muito simples. Você pega aquela oração de São Francisco de Assis e reflita sobre ela. Tudo que ele fala ali é exatamente uma definição do que deve ser o nosso objetivo nessa existência. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Então que nós possamos ter essa definição, ter essa certeza e ter essa meta. Quando nós vivemos em benefício do nosso próximo, nós estamos assim numa vertical rumo à luz. E ainda lembrando dessa prece atribuída ao santo de Assis, com base na primeira frase dessa prece, né? Senhor, é um pedido que ele faz, fazei-me um instrumento da vossa paz. Faz com que nós reflitamos um pouco sobre o nosso comportamento. Será que nós, de fato, somos instrumentos da paz nos ambientes que frequentamos? Será que no grupo de trabalho eu realmente sou o portador da paz? Sou aquele que apazigua? Ou sou aquele que corroboro com os comentários, com críticas a terceiros? Será que nós levamos uma visão benevolente sobre as pessoas, sobre os acontecimentos? Ou será que a gente sempre está potencializando o mal nas pessoas e também nos acontecimentos? Então, que nos esforcemos de fato para que sejamos instrumentos para a implantação da paz Esse é o objetivo da Boa Nova. Foi por isso que Jesus encarnou entre nós, trazendo essa mensagem. E falando aqui do texto, me leva a pensar na situação dos espíritos perturbados quando desencarnam. Porque na primeira parte ele fala sobre a ação das pessoas sobre o tempo, fala que os ignorantes perdem o tempo por ignorância. É o que o Luiz tem falado, né? Desde a primeira fala dele aqui, ele falou bastante sobre a necessidade da instrução, falou aqui novamente sobre perguntas, né? Enquanto nós ignoramos, nós perdemos tempo, né? Na zona da ignorância, nós perdemos o nosso tempo. Olha que interessante. Aí fala aqui que os loucos matam-no. O que ele quer dizer com isso? Que se eu já não sou mais ignorante, se eu já tenho algum conhecimento e se eu não tomo as atitudes de acordo com os conhecimentos que eu tomo, na verdade eu sou um louco. Eu estou matando o tempo, deixando de fazer aquilo para o qual eu já estou preparado, eu já tenho condições de realizar. E continua, os maus envenenam, os indiferentes zombam dele, fazem chacota do tempo. E depois que ele explica tudo isso, na segunda parte ele fala sobre a ação do tempo sobre as pessoas. Veja que aí o tempo passa a exercer o seu poder sobre a pessoa. No primeiro ponto, é a pessoa que envenena, que perde, que ridiculariza o tempo. Na segunda parte, o que, que acontece? O que o tempo fará? Anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos. E me leva a pensar, não é essa a condição da pessoa quando desencarna em grande perturbação, né, que vive naquela perturbação constante, né, muitas vezes até mesmo como loucos, sem saber o que está acontecendo, revivendo a mesma situação por séculos, muitas vezes preso, né, aos próprios rancores, a processos de ódio, né, é o resultado do que ele fez, da perda de tempo dele. Agora, sabendo nós de tudo isso, para que escolher a loucura de perdermos esse tempo valioso, que é o que temos de mais valor nessa vida? E não trabalharmos, não usarmos o que temos mesmo em favor de nós mesmos em primeiro momento e depois em favor da coletividade? Ô Wilson, a cada encarnação é como se nós nascêssemos bebezinho com duas sacolas ao lado. Uma sacola cheia das mazelas que nós trazemos do passado. E a outra com algumas aquisições que, como espírito em encarnações anteriores, nós acumulamos. A sacola da direita, ela vai ter que ser esvaziada. A sacola da esquerda, ela vai ter que ser enchida. O aproveitamento da nossa encarnação enquanto o corpo envelhece é nós olharmos essas duas sacolas e vermos a quantas anda. Vamos imaginar que, consciente disso, eu tivesse condições de, ao nascer, pesar a minha sacola das minhas mazelas. Dava 10 quilos. E pesar a sacola das minhas virtudes. Dava 50 gramas. Se ao final da minha encarnação eu pesar essas duas sacolas, que o corpo já está velho, eu não tenho mais tempo, essa sacola das mazelas estiver pesando 15 quilos e das minhas virtudes estiver pesando 51 gramas, essa encarnação foi jogada fora. Então que nós possamos aprender a fazer essa avaliação. A gente, quando bebê, não tem condições de fazer isso. Mas, a partir do momento que nossa compreensão se amplia, nós já temos condições de fazer isso. Eu, por exemplo, posso fazer isso agora, aos 70 anos. Quanto é que está essa minha sacola de mazelas? Quanto está a sacola das virtudes? E usar o tempo que me falta exatamente nesse sentido. Jogar as mazelas fora no sentido de perdê-las como hábito. O Paulo falava isso. Ele sabia que devia jogar fora, mas ele dizia assim,

Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Eu cataloguei depois da morte no invisível problema do ser, do destino e da dor. Esse é do problema do ser, do destino e da dor. Está lá. Está aqui, ó. O problema de ser destino da dor, terceira capítulo parte. 20, 311. A terceira parte, as potências da alma, quando ele fala sobre a vontade. Então, nós podemos ser bons. Você que nos ouve, cada um de nós podemos. Se nós já erramos muito no passado, já cometemos muitos enganos e essa lembrança nos martiriza, deixe tudo isso de lado, nós podemos ser bons. Basta que queiramos, que desejemos verdadeiramente e que apontemos toda a nossa vontade, os nossos esforços nessa direção e faremos uma vida nova. Eu diria que cada ocasião dessa é como se você tivesse um carro e você tivesse colocado um combustível estragado no seu carro. Ele está lá, está rateando, aquela coisa toda. Cada início de ano é assim. Alguém pegou, falhando, né? Isso. Alguém pegou esse teu tanque de combustível contaminado, jogou tudo fora, limpou por dentro e te deu um tanque de combustível novo, com gasolina azul. Aditivada. Né? Basta você. Quando nós alimentamos a mágoa, o sentimento de culpa, nós ficamos com o tanque de combustível contaminado. Deus nos propicia a cada ano novo um tanque de combustível limpinho. Que vai durar até pelo menos dezembro. Pelo menos até dezembro. E que você pode começar a vida nova através da sua vontade. Se a sua vontade é fraca, você está recorrendo de combustível do tanque antigo. Pois é, né? E está escolhendo posto ruim posto também. Ruim, né? Posto você ruim. Recebe o carro exatamente, renovadinho agora, isso, na hora de reabastecer. Exatamente. Onde você está reabastecendo? Exatamente. Então, lhe foi dado um tanque novo. Não vai, não passa naquele posto de combustível que vende baratinho, combustível contaminado, combustível batizado. Né? Faça da sua vontade uma força. Culpa não existe, culpa é coisa da nossa cabeça e ela pode ser eliminada. Curta a página do programa Visão Espírita no Facebook, acessando facebook.com/programavisãoespírita. Nós postamos lá todos os textos que estamos lendo aqui hoje, só esse do Leon Denis que nós não postamos, que foi assim por improviso, e aí a você mensagem no, também. Pode ir no Vadimeco também, isso, coloca lá vontade, você vai ter três textos do Leon, Leon Denis. Registrar. Exatamente. Então, divulgue a ideia da caridade e da fraternidade. Se você gosta dos textos, compartilhe com seus amigos. De repente, aí alguém vai lá receber aquela mensagem que precisa, no momento em que precisa. Nós vamos agradecer aqui aos patrocinadores, a Pet Life, Clínica Veterinária, lá da Rua General Osório 287, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life, é 3628-8700, Pet Life, Clínica Veterinária. A USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, também colaboradores aqui desse programa. Se você quiser, na terça-feira você pode ligar lá, olha, 3468-3711 e participar do Clube do Livro Espírita. Clube do Livro Espírita José Rampazzo, da USE de Americana, 3468-3711. Você também pode ajudar a colaborar com este programa, para manter este programa no ar. Programa que está no ar desde 1999, contando já com o apoio dos amigos aí que colaboram, dos patrocinadores e dos amigos que colaboram, dos ouvintes que colaboram com o programa. Faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. Você pode depositar qualquer valor em uma de nossas contas. O Luiz vai falar para a gente aqui quais são as contas. É do Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E do Banco do Brasil, agência 00566, conta corrente 24326, dígito 4. Não esqueça de colocar no depósito a identificação, Programa Visão Espírita Santa Bárbara do Oeste. O Luiz tem um recado aqui, eu acho que ele tem uma música, né? Que ele selecionou. Não, a música vem depois, né? Mas o recado é o seguinte, na semana passada, um ouvinte nosso ligou para cá, nos falando a respeito de uma pessoa que hoje critica Allan Kardec, critica o Chico, e perguntando o que nós achamos disso. Isso aí tem de monte, né? Dentro da própria doutrina nós temos vários exemplos de pessoas que... Existe um escritor, o Valdo Vieira, que ele psicografou, inclusive, obras junto com o Chico. O texto de hoje foi do Valdo também, da época. Então, psicografou obras onde o Valdo psicografava uma página, o Chico a outra. Capítulos ímpares, né? O Chico os capítulos pares e o Valdo os ímpares. Isso, e os assuntos se encaixavam. Aí eles juntavam tudo, o livro estava completo. Exatamente. Então, você veja o seguinte... E eu cataloguei isso no meu trabalho, o Vadimécum Espírita, como os desertores, que é um termo que, inclusive, o Kardec usou há 170 anos atrás. Ele preconizava isso. Existem pessoas que mudam a sua forma de pensar e elas contradizem aquilo que pensavam. O importante é que você, por exemplo, que nem o Valdo Vieira, ele pode ter se tornado o que ele quiser. Agora, as obras que ele psicografou estão lá. Então, mostrando exatamente que no período em que ele se dizia espírita, ele produziu coisas maravilhosas. Se realmente a pessoa entendeu o espiritismo, se a pessoa se aprofundou, né? Então, nós temos vários exemplos. Eu não vou... perder o meu tempo... E nem falar o nome do indivíduo não, não, também. Não. Isso aí... Não. Nem perder o meu tempo em examinar isso. Quer dizer, é uma questão pessoal. A pessoa pensa assim, quer pensar assim, é um problema dela. Você veja aqui... E eu só quero concluir. Para você entender a profundidade do assunto, o Allan Kardec, quando escreveu a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele publicou... o nome das obras que combatiam aquelas ideias. Por que ele fez isso? Porque ele remetia as pessoas para os argumentos usados contra o espiritismo para mostrar como é fraco. Né? Então, quer dizer, é um problema de cada um, nós não vamos nem ler, nem comentar, porque não nos interessa simplesmente. Veja que em todos os tempos houveram pessoas que combateram o espiritismo. Né? Ernesto Bozano... Ele, por exemplo, defendeu o espiritismo diante da ideia da metapsíquica. J. Herculano Pires sempre foi muito pragmático na defesa do espiritismo puro e contrário, sempre foi ao religiosismo que o espiritismo, em muitos aspectos, passou a absorver, né, uma espécie de sincretismo. O que a gente está dizendo com isso é que sim, pode acontecer, como acontece ainda hoje, de uma certa desvirtualização. Por isso que nós, aqui do programa Visão Espírita, somos muito rígidos com relação às bases doutrinárias. O Luiz insiste muito na concordância e universalidade do ensino dos Espíritos. Nós insistimos muito em utilizar obras realmente sérias, de estudiosos sérios. Existem muitos, mas milhares de livros espíritas que nós não vamos beber naquelas fontes. Não há necessidade disso. Eu citei agora que eu fiz a apostila dos Essênios. O Leon Denis tem uma opinião. O Emmanuel tem outra. Isso é saudável. É isso aí. Quer dizer, então eu vejo a opinião dos dois e vou tirar a minha conclusão. Pois é. Nesse caso dos Essênios, eu fiquei com o Emmanuel. Uhum. Né? Então por quê? Porque eles me deram duas vertentes. E eu, através do meu raciocínio, com a bagagem que eu já adquiri, eu vou discernir. Exatamente. Então nós nos habilitamos a discernir à medida que nós aumentamos a bagagem que nós temos. Pois é. Aí, o que a gente quer dizer com isso é que se existem pontos na doutrina que não nos atendem, não nos agradam, não significa que toda a doutrina deva ser desmantelada por conta disso. Né? E, aliás, um outro ponto, O Kardec, já na confecção do Livro dos Espíritos, ele já acusou isso. Quando você vai estudar a questão da gênese espiritual, quer dizer, qual é a origem dos espíritos, Kardec coloca lá, registra. Nem os espíritos foram concordantes com relação a isso. Pois é. E aí ele coloca os dois sistemas. Existem espíritos que acreditam que o homem veio lá do vegetal, né? E foi com processo evolutivo. E existem espíritos que não, que acreditam que o homem, que o espírito surgiu no momento em que o homem começou a avançar e a entrar na razão. Quer dizer, já no estágio hominal. Então, os próprios espíritos foram discordantes e Kardec registrou. Não existe um pensamento único. Existe duas vertentes. E ele colocou, eu sou da vertente tal. Exato. Bem, agora o Luiz selecionou uma música, né? Sim, a nossa música do Luiz, que faz homenagem ao nosso fim de ano. Tudo se realize nesse próximo ano, tudo de bom que a gente está planejando, sobretudo com relação à nossa mudança interior. Vamos purificar os nossos corações e com isso a gente vai falar agora um pouquinho sobre alegria, né? Sobre a alegria de ser bom, sobre a alegria dos bons espíritos. E eu queria que você, Luiz, falasse alguma coisa para a gente sobre isso. Como a gente pode relacionar Jesus e a alegria? Aliás, existe então, inclusive, uma música, né, muito famosa, uma música linda, chamada Jesus, Alegria dos Homens. É verdade, né? Linda canção. Essa questão, ela se refere exatamente à alegria sobre o aspecto espiritual, né? Então, quando nós nascemos, quando nós temos consciência da nossa existência, se a gente tem uma visão material da vida, você viu a música, né? A música foi feita exatamente para os homens. Muito dinheiro no bolso, né? Quer dizer, por quê? Porque a alegria para os homens é abundância material. Agora, a alegria para quem tem uma visão holística da coisa é outra coisa, né? Então, por exemplo, vamos falar assim sobre um aspecto bem direto e bem objetivo. Se você tem um ente querido que está sofrendo, que está sendo vítima de um problema de saúde, mas você observa que esse ente querido está resignado, está sem revolta, A leitura que você faz com o conhecimento que você tem a respeito da vida eterna é que aquele espírito que ali está, sofrendo fisicamente, ele está se redimindo espiritualmente. Então isso gera em você uma alegria, uma satisfação, uma consciência de que aquele espírito está avançando. Então a nossa consciência sobre a questão de alegria ou de tristeza, ela se amplia com o conhecimento que a doutrina nos dá. Você veja que muitos seres humanos que fundamentam a alegria com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, quando isso cessa, entra o desespero, entra o pânico. Há pouco tempo nós tivemos um caso de uma pessoa que é muito, muito amiga, assim, é muito conhecida, muito, é uma pessoa de uma certa projeção social. E essa pessoa, então, nos procurou porque alguém lhe disse assim: procure uma pessoa espírita que seja da sua confiança. E nós tínhamos estabelecido uma negociação com esse senhor, onde a nossa posição adversa, por detrás de nós tinha muita gente que não queria que eu cumprisse aquele compromisso. Mas eu, consciente que aquilo lá foi um compromisso assumido e estabelecido, eu cumpri. Então, embora tivéssemos posições contrárias, ele contou em mim com o cumprimento do dever. E ele aprendeu a confiar em mim. Então, quando a moça falou para ele, a irmã, disse assim: se você então tem um espírita conhecido de sua confiança, ele lembrou de mim, embora o nosso relacionamento tinha sido mínimo. E qual era o problema dessa pessoa? Era exatamente esse. Ele está com uma certa idade, alcançou todos os objetivos materiais que a vida poderia lhe proporcionar, e foi esse o objetivo dele da vida. Ele não tinha nada, segundo o relato dele, e agora ele tinha posses. E ele descobriu que tudo aquilo não preenchia, estava entrando num estado depressivo. Por quê? Estabeleceu um objetivo falso. Aquilo não lhe propiciou tranquilidade de espírito, alegria. A doutrina espírita nos proporciona essa alegria, mesmo no sofrimento, mesmo em momentos tristes, mesmo na adversidade. Porque, segundo a doutrina, a alegria está exatamente na forma como você está encarando a penúria, a adversidade e a dor. Luiz, é muito interessante o que você falou. Realmente, é possível ainda estar bem, mesmo nos momentos de adversidade. E é sempre interessante a gente separar, né, o que é sentimento e o que é emoção. Por exemplo, a felicidade é um sentimento. Segundo o Livro dos Espíritos, nos afirma Santo Agostinho que a verdadeira felicidade é paz de espírito. A felicidade possível para nós alcançarmos aqui na Terra, nesse estágio, é a paz de espírito. Isso é, paz, se a gente for procurar no dicionário, significa ausência de conflito. Então, o espírito que internamente não vive nenhum conflito com seus valores, esse está em paz, portanto é feliz. Agora, a alegria é uma emoção. Só que eu gosto de entender a alegria como um efeito, mas também como um gatilho da escolha. Como efeito, por quê? Porque ela manifesta como emoção, ela manifesta para o mundo exterior, no semblante, no sorriso, na postura do indivíduo, o estado interior dele. Um estado de paz, de felicidade. Então, essa alegria com qual ele vive a vida, ele se manifesta, reflete o estado interior. Portanto, é uma emoção. Só que também é um gatilho. Porque, muitas vezes, é possível ser feliz, isto é, estar em paz e viver um momento de tristeza. Mas é um momento de tristeza. Por exemplo, a perda de um ente querido pode ser um momento de muita tristeza, mas se o indivíduo tiver o preparo, tiver realmente com os sentimentos em equilíbrio, com a paz interior, com a confiança de que aquele ente que se foi continuará a sua caminhada, que está sendo bem assessorado, bem assistido, essa tristeza é passageira. Né? E ele continua, veja bem, ele continua feliz, só que triste. Ele não está infeliz, porque o antônimo de felicidade é infelicidade, de tristeza é alegria. Mas chega um momento que a tristeza tem que dar lugar à felicidade, à alegria. E aí a alegria é o gatilho. Aí a gente escolhe ser alegre. Como? Botando um sorriso no rosto. Dá para fazer isso, né? Mecanicamente. Então eu vou sair na rua, vou começar a sorrir. Ah, mas eu tenho muitos motivos para me preocupar. Mas ainda assim eu vou sorrir. Vou sorrir porque estou em paz comigo mesmo. Porque eu sei que apesar de todas as adversidades que eu estou vivendo o que eu tenho que viver e agradeço a Deus pela oportunidade de, quem sabe, resgatar alguns comprometimentos meus anteriores. E por isso eu sou alegre. Boto um sorriso no rosto e vai viver a vida. Isso que você está falando é uma coisa séria. E é uma coisa que realmente a gente teria que ficar até o final do ano que vem para comentar. Pois, né? É. Porque é um assunto muito profundo. Você estava falando a respeito do sorriso, a respeito da expressão da alegria ou da tristeza, né? Da emoção. Da emoção. E na realidade você observa em muitos casos que, por exemplo, pessoas exteriorizam essa emoção com um recurso que, inclusive, está aniquilando com ela. É o sarcasmo. Isso. É, entendeu? Ironia. Isso. Então, quer dizer, essa exteriorização, ela é falsa. Ela vem de uma... Porque o interior não está em paz. Exatamente. Não está alinhado. É isso aí. Está havendo conflito. Existe um conflito. Isso. Quer dizer, não tem paz. Exatamente. A expressão não condiz com a paz interior. Exato. Né? Agora, realmente, inclusive, isso é um assunto que eu já vi, se não me engano, isso tem um fundamento científico, de nós cultivarmos o hábito de sorrir. Por quê? Porque nós estamos em paz. A vida reflete paz. Para nós que sabemos na direção que estamos indo. É um projeto que está sendo gerido por Jesus, um espírito infalível. Exatamente. Então, quer dizer, nós sabemos para onde estamos indo, temos motivação, nós vivemos em paz. Então, se nós pudermos cultivar e exteriorizar isso de forma permanente através do sorriso, inclusive isso faz bem para a nossa saúde. Existem estudos que provam isso. Faz bem para a nossa saúde e é realmente um hábito saudável. Quando você expressa através da emoção a tristeza, o mal-estar, isso aí é horrível. Pois é. Né? E isso está refletindo realmente o seu interior. Agora, você estava falando de um assunto muito legal. Às vezes o acontecimento está, teoricamente, remetendo para momento de tristeza, para momento de pesar, e na realidade você está em paz. Está em paz, tá em porque paz. As coisas estão alinhadas. Exatamente. Então, por exemplo, eu sempre me perguntei como será a minha reação diante da morte da minha mãe, que eu sempre tive uma ligação muito forte com ela. Então, eu agradeço a Deus pela forma como Ele a levou, porque me conduziu a uma alegria. Ela teve um desencarne, onde o desencarne foi a melhor opção. E eu só pude ficar alegre. É um coração repleto de gratidão. Exatamente. Né? Então Deus me propiciou uma mãe que, na minha infância, quando eu tive um contato com um moço que era um menino, que era filho de uma presidiária, e a outra vizinha lá vem, olha, Zuê, teu filho, Luizinho, tá, Luizinho, né? O filho dela era Luizinho. Tempo, hein? O outro era bandido, né? Está andando com o filho da assassina. E aí ela vira para a mulher assim, de imediato, de bate-pronto, diz assim, quem é que te falou

desejando a todos um ano novo repleto de realizações, repleto de coragem, que encontremos sempre o bom ânimo necessário para tomar as decisões necessárias, pois, como vimos há pouco, nós podemos ser bons. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço para fazer, Luiz, a nossa prece de encerramento. Antes da prece, eu queria lembrar também daquele que fundou o programa Visão Espírita, o nosso amigo Edson Evangelista, que inclusive agora nesse final do ano fez um show lá no Clube Cristóvão e lançou inclusive um novo CD do Natal, né? Então que ele receba o nosso abraço, as nossas vibrações por essa sementinha que ele plantou e já está já chegando na sua mocidade, né? Entrando no período adulto. Então, ele plantou, outros ajudaram a fazer com que ele crescer, e está toda essa equipe aí dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que nos concedeu nesse ano que se finda, e nós rogamos a Deus não facilidades para o ano que se inicia, mas que nos dê forças para podermos fazer o melhor e podermos aplicar nas nossas existências essa oração maravilhosa de São Francisco de Assis. Que todos nós possamos comemorar essa passagem do ano com alegria, serenidade, calma e retemperando os nossos ânimos para que em 2018 aumente a nossa resignação, amplie a nossa capacidade de amar e que nós possamos cada vez mais crescer rumo à luz. Anunciando que vem aí a seguir o programa Construção, com um dos participantes aí mais simpáticos que vem a essa de uma paróquia, das paróquias que vem aqui. Já há muitos anos, nesses 19 anos, que nós nos cruzamos aqui nesse estúdio. Até a próxima. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.